aos 45 do primeiro tempo da vida, surgia a necessidade da contrapartida. Eu era um ser humano destinado ao fracasso, condenado a sorrir pouco a pouco abraço. Fui resgatado, enfrentando olhos de milhares que retribuíam me falando pelos seus olhares. Sensibilidade é o que faz você gigante, letrativa, sempre positiva, operante. Reverter o quadro, ir ou não, não vem ao caso. Opressão à vista, revolução vendei a prazo. Entraram no quintal, encontraram a casa sem ninguém. Ao sair, levaram a felicidade refém. Vi a droga chegar por aqui, destruir uma paz, se iludir, se implodir, afogar a própria vida, se dividir entre a paz da guerra. Diga o que seguir. Agoniza ver quem vive nessa vida só de prisa, perdendo tempo todo dia, nada prioriza, sendo escravo por centavo ou quem escraviza. Por poder põe tudo a perder, dramatiza. Alvo me sentia salvo por pura rebeldia. Música que eu ouvia, o livro que eu lia, o bate-papo, futebol, será oração e funkcia. Foram sem poderosa profilaxia. Será mesmo que quem avisa, amigo é? Será que tem que frequentar a igreja pra ter fé? Será que só quem tem diploma é doutor? É humildade ou sabedoria? Pedi por favor, meu faro, raramente falho. Aponto atalho, deixa claro, meu caro. Quero trabalho digno, não quebra galho, que gera a morte súbita de toda a geração. E um primeiro tempo da vida sem prorrogação. Aos 45, tudo que vivi só me fez sentir. Aos 45, que vale a pena cada passo. Aos 45 minha visão vai adiante, enxergo bem melhor, decifro fáceis semblantes. Sem óculos, lente de contato, qualquer acessório, tudo fica evidente, desembaçado, notório. O celular passou a ser meu escritório ambulante, contatos, bate-papos constantes, contratantes. Produtores são vários, diversos trabalhos, alguns organizados, outros prazos falhos. Não me comovo de nem no contato removo, resolvo a questão apostando no sangue novo. Parei com o show, faço celebração, canal direto, reto, repleto de emoção. Tarde é dia, noite ainda o mesmo dia, só após 0 hora o calendário anuncia o início, a retomada de uma nova caminhada. Amanheça e anoiteça, essa é a cartada. Letra no rap ou rap na letra, eita. Endoidei procurando o fiel da balança, a receita, até ter noção, conceito real de perfeição. É extrair o que se tem de melhor no coração. Criação, alimentação, educação da cria. Gente fria, nunca sentiu o sabor da boa companhia. Bate sem dó pra ver o pior, não alivia. Incrível, domingo reclama da casa vazia. Amadureci meu argumento, arte de compor, sempre dispensando papel de galã de ator. Talvez por isso hoje me sinta tão bem. Escrever é expor com fervor, tá no gen. Refletindo, observando ao redor, vejo quase perdi, jogo por W.O. Olhando pra cima, encaro os muros que escalei. Suei, não cansei, sem algema cheguei. Aos 45, tudo que vivi só me fez sentir. Aos 45, que vale a pena cada passo, cada segundo, cada momento. Me faz ponto pra aprender um pouco mais. Tudo que vivi só me fez sentir que vale a pena cada passo, cada segundo, cada momento. Me faz pronto pra aprender um pouco mais. Tudo que vivi só me fez sentir.